A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Laurinda e estou neste momento a ouvir a rádio Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Sara e estou neste preciso momento a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. Quadras. Uma quadra é composta por quatro versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 6 da tarde, só aqui na minha, sua, nossa rádio Antena Web. Antena Web da Música. Música. Maria, essa canção desnude. E mais música. Antena Web da Música. Música. E mais música. Kishlan, o programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes da Rádio Mundial. Estamos então aqui reunidos mais uma vez com o Dr. Norberto Kepp, presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, para tratar então das incríveis descobertas do trabalho da trilogia analítica feitas pelo Dr. Kepp, doutora Cláudia e equipe de colaboradores. Boa tarde então, Dr. Kepp. Boa tarde. Eu gostaria hoje de falar sobre os grandes perigos. Eu escrevi assim, os três maiores perigos atuais que o ser humano está sofrendo. Em primeiro lugar, eu falo dos agrotóxicos. O que é um agrotóxico, né? São esses venenos, né? Esses desfoliantes que foram usados até na guerra no Vietnã para desfoliar as florestas e que algumas firmas estão usando agora no Brasil para, vamos dizer, destruir o mato que cresce, inclusive os insetos, né, que acham perigosos. Então, esses agrotóxicos, eles colocam muito na soja, por exemplo, no café, nas verduras, nas frutas, no trigo. E esses agrotóxicos evitam, de fato, matam os insetos, mas são venenos terríveis também para o ser humano. De maneira que muitos problemas que surgem, né? Eu posso dizer alguns, né? Questão, por exemplo, de dor de cabeça, questão de dor no estômago, problema de diarreia que o pessoal tem, muita gente tem, problema até respiratório, são ocasionados por esses elementos terríveis que matam os insetos e, como são venenos para a vida, vão também nas águas dos rios e nos próprios alimentos que o povo compra, atacando o organismo do ser humano. Agora, um outro perigo atual na civilização são os chamados transgênicos, né? O que, que são alimentos transgênicos? São alimentos modificados no DNA. Por exemplo, um tipo de plantação, vamos dizer, de soja, ela não produz tanto porque, vamos dizer, os bichos, né, das plantações atacam a soja, então desfolham, ou então tiram a maior exuberância das folhas, então colocam, fazem as mudanças, né, mutações biológicas, fazendo um alimento assim, uma planta mais forte, que resista à invasão dos insetos, à invasão das formigas, até das abelhas. Então notem que quando as abelhas morrerem todas, que o alimento transgênico também mata, né, as abelhas. Quando não houver mais abelha numa região, num país, a plantação também está morta. Não vai haver mais a frutificação, né, daquelas verduras, né, daquelas flores, né, que as abelhas causam. E as formigas também, levando assim meios para as terras se desenvolverem melhor, levando ares, né, para o profundo das terras. De maneira que os transgênicos são alimentos inócuos para o ser humano. Agora, isso vem de Pasteur. O Pasteur, por exemplo, levou a humanidade a ter medo daquilo que era natural. Então foi um enorme engano, porque até hoje fazem vacinas para fazer com que o indivíduo reaja contra certas invasões bacteriológicas, né, como eles falam, para o indivíduo ter mais resistência. Agora, as vacinas, não é que elas levam ao aumento de resistência, mas as vacinas carregam dentro do corpo do ser humano aquelas doenças, né, que o ser humano deveria evitar. Por exemplo, a poliomielite. Antes de haver vacina, não havia poliomielite, assim, não havia uma invasão dessa doença. E depois as vacinas é que tornaram os seres humanos doentes nesse sentido. Mesma coisa, a varíola, né? A febre amarela. Então são elementos injetados, doenças injetadas no corpo humano, pensando que iriam justamente criar anticorpos, que não era necessário, né? O corpo humano, ele se defende por si de qualquer tipo de elemento antinatural, inclusive as plantas. Agora, se os senhores perguntarem por quê, né, que existem esses agrotóxicos, né, esses elementos transgênicos, é só para dar lucro. Então, as firmas usam esses venenos que as pessoas dos campos usam também, porque é claro, né, que a planta cresce melhor, né, que o gado. Por exemplo, os hormônios que injetam nos gados, né, esses hormônios se impregnam na carne dos bois, dos outros animais, e depois o ser humano come essa carne desses animais, come essas carnes envenenadas e fica envenenado também. E, em terceiro lugar, né, o grande perigo para a humanidade é a bolsa de alimentos, principalmente a de Chicago, que coloca o preço em todos os alimentos, até no café, soja, trigo, determinando o custo daquele alimento. E praticamente, né, eles ficam com todo o lucro, porque eles importam, transformam, né, os alimentos, torram o café e vendem pacotes por um preço até exorbitante, inclusive para os países que produzem. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que o povo tem que aprender a cuidar de si próprio, não ficar esperando, né, que o bem venha dos poderosos, principalmente daqueles que têm muitos bens, que são ricos. Agora, nós temos aqui um grupo de pessoas. O que, que vocês acham dessa questão toda? Não, é isso que o senhor falou, né, doutor Kepp? Eu acho que por trás disso, né, existe a doença do ser humano, né, que os poderosos aproveitam, né? Então, existe a paranoia, né, achando que o mal vem de fora, né? Então, nas plantações, eles, quando tem uma praga, é porque existe um desequilíbrio ecológico, né? Então, a praga é uma consequência. Você jogar o veneno, você não resolve o problema, né? Então, é achar que o problema vem externo, né? E até a mania, né, da pessoa querer criar os transgênicos, achando que o ser humano pode fazer uma coisa superior à criação, né? Então, tem toda a doença do ser humano por trás desses... Então, o Alexandre Frascari, ele é engenheiro e trabalha nesse campo de engenharia também, nos motores, né, que nós fabricamos atualmente. Então, notem o que ele quis falar com isso, né, que o uso desses elementos transgênicos e agrotóxicos é de acordo com a paranoia, com a mania de perseguição que o ser humano tem, pensando que o perigo vem de fora. Então, pensando que, por exemplo, o ser humano é vítima das doenças, das bactérias que vêm das outras pessoas. E isso é de acordo com as descobertas da psicopatologia, que o ser humano doente é aquele que acha que ele é vítima do mundo, das outras pessoas. Então, acha que também os alimentos são vítimas, né, de bichinhos, assim, de bactérias, de elementos assim externos que atacam as plantas e destroem. E não que esses elementos destroem a substância das plantas, portanto, tornando, vamos dizer, o leite sem valor nenhum para a alimentação. Então, e veja, doutor Kepp, aqui, eu peguei, recebi aqui um informe do glifosato, que justamente é o ingrediente de um principal agrotóxico usado hoje em dia na agricultura. Então, comparando com essa questão do grau de paranoia que o indivíduo tem, ele é aplicado a quase tudo, ou basicamente toda a alimentação nossa básica hoje em dia, né? Então, a lista de que eles colocam aqui das plantas onde se pode aplicar esse elemento glifosato como agrotóxico: algodão, ameixa, arroz, aveia, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, cítrus, eucalipto, feijão, fumo, maçã, banana, milho, nectarina, pera, pêssego, pino, seringueira, soja, trigo e uva. Quer dizer, difícil a gente até imaginar o que fica fora disso, né? É altamente e largamente utilizado em tudo que nós comemos, mostra o grau de paranoia, né, do ser humano. Então, querem mesmo, né, reduzir a humanidade, pelo menos em mais de 2 bilhões de pessoas. Então, preste atenção, né, ao que nós falamos, que é de alto nível científico, para os senhores evitarem certos alimentos e até mesmo água, que estão impregnadas com esses agrotóxicos e trazem para o corpo perturbações incríveis, até taquicardia, né? Até um envelhecimento rápido, doenças internas, né? Fraqueza, até mesmo nas vias respiratórias, né? Dispneia, dificuldade, né, de respirar, tudo isso. Quem mais quer falar sobre essas questões? Então, doutor Kepp, o senhor falou, e o Alexandre, que os poderes econômicos usam então essa paranoia do povo, achando que o mal vem de fora, né, dos micróbios e das plantas, etc. E tem outro lado também, né, que a pessoa acha que vai resolver também por meios exteriores a sua própria decisão, suas próprias atitudes, né? Então a pessoa acha assim que só tomando uma vacina ou tomando um remédio assim, que ela não vai ter mais problema com alimentação, de saúde, nada. E não que o ser humano precisa ver o que ele está fazendo para destruir a natureza, a sua própria vida, tudo, e que isso depende da atitude dele. Não assim de uma solução mágica, que muitas vezes não, nem é solução, né? É mais destruição, mas não vem de fora de qualquer maneira. Depende da postura da pessoa na vida. Que o próprio organismo, né, tem capacidade para se, vamos dizer, auto se recuperar, né? Que o ser humano, vamos dizer, é como o livro da Cláudia falava, ele tem uma verdadeira farmácia interior boa, no sentido de quando tem uma perturbação qualquer, a pessoa se recupera. É só ver um pouco, né, as emoções descontroladas, que o organismo se recupera. O Instituto Kep Pacheco abre matrículas para o curso técnico em saúde psicossocial. Este curso é destinado para qualquer pessoa que tenha interesse em lidar com estresse e a tensão emocional em todos os níveis de relacionamento. Seja um agente de transformação social em seu próprio ambiente de trabalho e dê cursos e palestras para melhorar a saúde psicossocial. Entre em contato conosco pelo site www.keppacheco.com ou pelo telefone 30 32 3616. Curso autorizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Pensando assim, que as pessoas geralmente não leem as bulas das vacinas, por exemplo, que levam seus filhos, né, para tomarem. E eu estava lendo a bula de uma vacina contra a meningite, né? Eles falam que é contra a meningite. E lá estava escrito que a criança pode ter meningite e fora os efeitos colaterais do mercúrio, do alumínio, choque anafilático, alergias e coisas assim, e problemas neurológicos. Então, a pessoa não lê, né, o que está escrito lá nas bulas e está falando tudo isso. Né? Então, as próprias firmas colocam, né, que um elemento pode ajudar no sentido e destruir no outro. São os elementos assim que todo remédio tem. Tem uma indicação e várias contraindicações. Tem mais contraindicação do que indicação. Então, eu gostaria de fazer um aviso também em relação à questão da HIV, porque agora estão fazendo uma campanha no Brasil para todas as pessoas fazerem o teste HIV. Só que a maioria das pessoas não sabe que o teste HIV não mede um vírus, o vírus HIV, que nem foi assim isolado, né? Mede anticorpos no sangue. Então, a pessoa pode ter um teste positivo, um resultado positivo, por muitos motivos. Se a pessoa estiver muito estressada, se ela está, assim, enfraquecida fisicamente, né, na defesa imunológica, ela vai ter um nível alto de anticorpos e pode ter um resultado positivo e ela vai ser obrigada a tomar esses remédios terríveis, que chamam os cocktails, que são tóxicos, que mata a pessoa. A pessoa fica doente por causa do remédio e não por causa desse suposto vírus HIV, que nem foi provado que existe. A questão do AIDS, né? É uma questão de imunologia. A pessoa não tem capacidade para reagir contra os agentes externos se tornando doente. É por isso que nunca descobriram um vírus, nunca descobriram uma bactéria que causasse, né, o AIDS, né? É mais uma imunodeficiência no sistema interno da pessoa. Temos aqui um médico que trabalha no pronto-socorro e tem uma experiência muito grande nessas doenças assim que aparecem lá. Doutor Ademar, o que o doutor Ademar tem a dizer? Então, eu estava pensando, doutor, que até uma certa ingenuidade do povo acreditar que o poder econômico vai fazer alguma coisa boa para ele, entendeu? Então, assim, a pessoa não tem a noção de que existe por trás. Por exemplo, quando o propagandista da indústria de remédios vai lá, ele praticamente ele fala só as qualidades da medicação. Não só para o médico, mas também para os pacientes nas propagandas. Então, quando a pessoa está ingerindo uma vitamina, que todo mundo acha que é uma coisa inócua, né, que vai só fazer bem, ela não acredita, não pode nem ver o número assim, de coisas, de efeitos colaterais que aquilo pode ter. Porque a pessoa fala, bom, se você ingere uma fruta, é claro, tem a vitamina natural, mas tudo que é feito de uma maneira artificial, ele vai trazer um problema para o organismo. É igual a questão da vacina, que se joga uns 4 ou 5 vírus, por exemplo, da gripe, né? Que eles dizem atenuados. Mas se a pessoa ela já tem uma imunidade baixa, então aquilo vai se reverter, vai dar um efeito oposto do que era para dar. Vai estimular o sistema assim, imunológico e, ao mesmo tempo, pode causar até a morte da pessoa. Então, sempre uma faca de dois gumes, não é uma coisa certeira. E praticamente toda a medicina ela foi cerceada, né? Assim, ensinada nesses aspectos, para dar mais lucro para a indústria farmacêutica, né? Que não tem nada a ver com saúde, no fundo. Então, os senhores notaram, né, o que o doutor Ademar falou, né? Que, afinal de contas, a medicina é mais assim um processo de incentivar as doenças. Se a pessoa tem um sintoma qualquer que pode facilmente ser resolvido por uma interpretação, por exemplo, ela está com raiva de uma pessoa, a hora que ela perceber aquela raiva que ela tem, ela estando, por exemplo, com enxaqueca, dor de cabeça, passa. Porque, afinal de contas, o que é uma dor de cabeça, né? É uma vaso, assim, dilatação, falta uma dilatação periférica nos vasos sanguíneos da cabeça. Então, se a pessoa tem uma raiva muito grande, essa dilatação diminui e a pessoa tem a dor de cabeça. Então, uma dor de cabeça só deveria ter se a pessoa tivesse um tumor, mas não tendo, não pode ter nem dor de cabeça, nem enxaqueca. Quem mais quer falar? Eu estava pensando, doutor Kepp, sobre essas questões dos agrotóxicos, vacinas e transgênicos, que também abaixa o nível vibracional da pessoa, né? O aspecto transcendente dela. Então, nas escolas, nessas últimas décadas, a agressividade das crianças e adolescentes é assustador, o aumento. Então, o doutor Giraldo tem um artigo que ele fala que muita dessa agressividade das crianças pode ser proveniente desse número grande de vacinas que as crianças estão tomando. Então, está tomando uma proporção tão grande que as escolas não conseguem mais lidar com a situação. E pode ser por essas questões bombardeadas que vêm dentro do organismo das crianças. Falando, então, em agressividade das crianças, eu gostaria de, inclusive, dar um alerta aos pais a respeito dessa questão dos joguinhos eletrônicos que hoje estão disponíveis para crianças a partir de 6, 7 anos de idade. A gente já vê brincando com esse tipo de jogo. E o tipo de assunto que eles trazem, né, que trazem uma banalização ao mal incrível, né? Por exemplo, eu tive acesso a um joguinho nesses dias que era assim: uma sala de aula com crianças e a professora. E o joguinho era estar atacando a professora, jogando papel. Era uma bola de papel que ficava a mira, o alvo era a professora. E depois, ainda, quando a professora caía, vamos dizer, ela era nocauteada, o jogo era que aqueles que fizeram a brincadeira tinham a atitude de acusar o inocente, o que não participou da brincadeira. E a pessoa, a criança, ganha mais pontos se consegue realizar o objetivo do jogo, que é esse: primeiro atacar a professora e depois acusar a criança que não participa. São joguinhos eletrônicos disponíveis para as crianças no mercado. Então, para os pais, é muito alerta esse. Né? A pessoa precisa ver com que tipo de brinquedo. Inclusive, os pais compram achando que é algo que pode ser útil, é bacana, a criança pede, os colegas têm, todo mundo quer. Mas é de um grau assim, de perniciosidade impressionante esses joguinhos. Se já é tão difícil, né, educar as crianças num caminho do bem, por causa da psicopatologia que todos temos, a sociopatologia, imagine com esse tipo de incentivo, né, que fica incentivando a criança a agir no mal, que ela vai ter vantagens com isso. Então, tem um ditado que fala, né, que o crime não compensa, mas atualmente na educação, na pedagogia, eles querem dar essa ideia, como a doutora Selma falou, que o crime compensa. Que aquele que derrubar a professora, aquele que anarquizar a classe, aquele então vai ser recompensado. Então notem que esses filmes, principalmente os filmes de morte, de ataque, né, às outras pessoas, esses filmes causam um grande estrago na vida psíquica, porque o pessoal começa a pensar que isso é a vida, e não que isso não compensa fazer, porque não apenas ataca a vida social, como ataca o interior da pessoa que tem essa tendência. O Léo quer falar alguma coisa? É, eu acho que esse joguinho aí mostra a realidade atual, né, Dr. Kepp? A gente vê que não é só no joguinho, é um reflexo do que a sociedade, os poderes, principalmente, fazem com o povo, né? Ataca, incentiva o povo a atacar o bem, como o senhor falou, tanto social como psicológico, e depois põe a culpa nos inocentes, ainda culpam o povo, né, por isso. Eu poderia falar rapidamente alguns enganos da civilização. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um livro que foi famoso, de Benjamin Spock. É Meu Filho, Meu Tesouro. É um livro que incentivava os pais a tratar bem os filhos, a ver que a maravilha que é a criança. E até hoje a civilização americana tem esse hábito de elogiar não só as crianças, mas os adultos, né? Então esse livro deveria ser chamado não Meu Filho, Meu Tesouro, mas Meu Filho, Minha Peste. Porque se a criança não for educada, ela realmente vai fazer desordem. Depois, uma escola chamada de Summerhill, feita na Inglaterra por um jornalista, que dava total liberdade para a pessoa fazer o que ela quisesse. Então, o que aconteceu, né? Nessa escola não teve nenhuma pessoa de valor. Todos que cursaram essa escola, que depois foi fechada, é claro, né? Todas as pessoas que passaram por lá não deram nada na vida, nem conseguiram trabalhar. Então, a não educar, né, as crianças, quer dizer, não ensinar o bem, não coibir, não evitar que ela seja má, é criar um, vamos dizer, um monte de desajustados. Se vocês quiserem conhecer mais a respeito das publicações da Trilogia Analítica, bem como sobre nossas atividades, cursos e palestras, entrem em contato pelo telefone 11 3032 3616 ou pelo portal www.trilogia.ws. Até a próxima semana.